Em tempo de festa, na vila de Alter do Chão, acontecem muitas coisas que nos causam admiração. Na noite de lua cheia, boto saem a passear, conquistando as caboclas mais bonitas do lugar. Na noite de lua cheia, boto saem a passear, conquistando as caboclas mais bonitas do lugar. Estava deitado na praia, nos dias de animação, em frente ao Lago Verde, me aconteceu então. O vento soprou tão forte e a sereia cantou. Nisso apareceu um boto e num rapaz se transformou. O vento soprou tão forte e a sereia cantou. Nisso apareceu um boto e num rapaz se transformou. Todo vestido de branco, eu em observação, para o centro comunitário, ele foi em direção. Licença do porteiro, o rapaz pôde entrar, e com uma linda rainha, em seguida foi dançar. Com licença do porteiro, o rapaz pôde entrar, e com uma linda rainha, em seguida foi dançar. Era o meu querido boto, veio da sua morada, conquistou nossa rainha, e as duas da madrugada foram para o rio e lá fizeram amor. Ela agora teve um filho do boto conquistador. Foram para o rio e lá fizeram amor. Ela agora teve um filho do boto conquistador.